O Antônio de Paulo, Antônio é vice-presidente do Lar dos Velhinhos, o Lar dos Velhinhos que, né, todo mundo conhece, sempre atendendo os idosos aqui da região. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Cris. O nosso convite aqui para você participar do nosso programação hoje à tarde, para você fazer um balanço das atividades do Lar dos Velhinhos do ano de 2013. O Lar dos Velhinhos, né, que nós já falamos sempre aí, atendendo os idosos da região, né, mas esse ano envolto também em algumas polêmicas, né, como as denúncias saídas das religiosas que administravam o lar, mas ainda assim dá para fazer um balanço assim, positivo das atividades, Antônio. Com certeza, eu acho que esse ano chegou ao fim de maneira positiva para os velhinhos, né? Graças a Deus começou de uma maneira bem turbulenta, né? Mas graças a Deus está chegando ao fim com várias conquistas aí, principalmente para os idosos. E vocês tiveram que enfrentar bastante dificuldades na questão financeira, porque a nova administração assumiu com dívidas com o INSS. Só com o INSS são R$ 520 mil. Aí, sem contar, né, os encargos com os funcionários, com a alimentação também. Conseguiram botar em ordem, É Antônio? isso, hoje nosso maior débito é o do INSS, né, a cota patronal do INSS. Isso vem decorrente, nós não temos o título de, né, de utilidade pública a nível federal, né, que estamos aí na tentativa de conseguir o quanto antes, né. E claro que o nosso maior desafio esse ano foi manter os salários em dias, né. Graças a Deus, no final do ano, com o bazar, com o aumento de doações, decorrência dessa época natalina, enfim, né. A gente conseguiu saldar os salários em atraso, né? E esperamos agora, com a ótima notícia que tivemos nessa semana, né? Do aumento aí, através da secretária Cláudia, né? Da nossa subvenção aí que dobrou, né? O repasse, né? Não era ainda o que almejávamos, mas enfim, Mas foi claro, quase em com 100%, né, certeza, Antônio, é um esse vai repasse. ser de grande valia, vai ser, nós vamos conseguir pelo menos manter, como eu falei, os salários em dia, né? Que é o. Ninguém gosta de trabalhar sem receber o que merece em dia, né? Então, com certeza, isso foi uma grande conquista para 2014. Durante o ano, as doações, assim, elas diminuíram até por conta, né, da malversação das doações que eram feitas antigamente, né, o destino dessas doações, as pessoas meio que, assim, deram uma retraída nas doações. Conseguiram fazer com que as pessoas voltassem a doar e colaborar com Sim, lá? isso ainda está sendo trabalhado, né? É um trabalho que, como vocês bem sabem da mídia, né? Quando se corre uma notícia ruim, para se revertê-la é muito mais trabalho para isso acontecer, né? Mas graças a Deus a população tem reconhecido que o Lar dos Velhinhos hoje já é outro, né? Quem visita o lar também vê isso logo na entrada, né? Então nós decidimos de fato quando assumimos profissionalizar a administração do Lar dos Velhinhos, tanto internamente, quanto a questão de documentação, enfim, tudo, né? E esse é um processo lento, né? Principalmente quando se trata de recursos, né? Nós, para fazer tudo lá dentro, nós precisamos de recursos, né? E é o que a gente vem buscando, né? Sempre fazendo parcerias com Rotary, enfim, não posso nem nominar aqui, porque são muitas entidades que, de fato, ajudam. E, como eu falei, tudo está voltando ao normal, mas claro, ainda precisa muito a ser feito, né? O Lar dos Velhinhos tem 30 anos, então a estrutura tem 30 anos, tudo tem 30 anos, então a gente precisa passar por muita reforma ainda, precisa de muita ajuda, com certeza, da população ainda. Qual que é a prioridade de vocês agora? Como você já falou, né? O prédio é muito antigo, né? Não se sabe, a gente não temos a informação de quando foi feita, assim, uma reforma, né, realmente, que atendesse todas as necessidades. Como é que está essa questão? A gente tem lá, assim, várias notificações, tanto da Vigilância Sanitária quanto do Corpo de Bombeiros, né, para fazer várias adequações. É assim, uma grande reforma o lar nunca sofreu. Claro, pinturas, né, assim, e concertos, né, ele Mas na sempre teve. estrutura mesmo, não, né? Estrutural, não. E além de que precisam ser feitas adequações na cozinha, né? A cozinha, graças a Deus, com o grupo das Mulheres Amigas do Coração, junto com o Rotary, estão fazendo um trabalho, um projeto na cozinha. A cozinha já está em obras, né? Mas a nossa lavanderia precisa ser reformada, né? E o nosso o principal problema lá hoje, principalmente quando chove, claro, é o telhado. O telhado, as telhas do nosso lar já foram doadas do exército, já usadas. Então imagina quantos anos ela tem. Sim. Então, Em que assim, situação se com encontra certeza. agora, né? Então nossa meta aí para 2014 é, se Deus quiser, conseguir reformar o telhado, a estrutura, né? E, claro, daí cumprir com as exigências da vigilância sanitária em relação a banheiros, né? Para conseguir, de fato, adequar e dar ainda mais qualidade de vida para os idosos. É, vocês hoje recebem aí um valor de pouco mais de 14 mil, né, de subvenção da Secretaria de Assistência Social. E agora, com o repasse, né, de 99%, mais de 99%, isso, vão passar a contar com R$ 26.500. Ainda isso, assim, é muito pouco, né, para vocês pra atenderem toda, como você falou, precisava de mais, né? Mas ainda assim, você acha que dá para adequar? Não, com certeza. A gente vai trabalhar com o que a gente tem, né? Infelizmente, a gente não pode trabalhar, né? Mas a gente está aí com duas campanhas, né, no ar, né? Uma campanha é a do Troco Solidário, né? Que tem, hoje existem 80 caixinhas, né, em acrílico lá com adesivinho do lar lá, espalhadas no comércio. Meses, isso, né, em novembro, né, a gente lançou essa campanha. E outra campanha é a do boleto, né? Um boleto é um boleto sem valor e sem vencimento, né? Que a gente tem distribuído para as empresas têm distribuído para os seus, né? Isso também tem dado um resultado legal, né? Agora, o boleto de contribuição mensal. Isso, E além de ter o carnê mensal de contribuição, né? Hoje a gente tem lá, isso representa hoje em torno de 6 a 7 mil reais, esses boletos, né, mensais. Nesses boletos que a gente sentiu a maior quebra, né, nesse ano. E esse foi feito um trabalho daí bem, bem incisivo para tentar aumentar esses boletos, né, essas contribuições mensais, que é o que aquela renda garantida, né? A gente sabe que é o que a gente pode contar, né? É o que a gente notou, Antônio, só te interromper um instantinho, é isso, que justamente as contribuições em dinheiro, que é onde vocês sentiram mais que as pessoas deram aquela retraída, né? Com certeza. Nós sentimos no nosso caixa, né? Isso foi no mês seguinte daquelas denúncias, enfim, a gente já sentiu, né, na hora. Mas, como eu te falei também, as coisas estão voltando, a população está, de fato, se voltando para o Lar dos Velhinhos. Essa época é bem propícia, né? Natal é uma época que todo mundo busca estar fazendo bem ao próximo. É verdade. Hoje eu conversava com outro entrevistado, Antônio, a respeito disso, do trabalho social que ele faz, e justamente falando sobre isso, que nessa época do ano, né, as pessoas se sentem mais impelidas a praticarem o bem, a fazerem suas doações. Muitas pessoas que tiveram um ano bem proveitoso, bem, né, rentável, né, querem dar um pouco de si, né, doar um pouco do seu rendimento, e é bem propício para todos vocês. E é bem importante, né, também que pessoas que, de repente, não tenham a questão material, mas que façam uma visita, né, que vão lá, converse com o idoso. O idoso, ele gosta muito de contar história, né? Então, passe lá alguns minutos, algumas horas lá, com certeza vão sair de lá com as energias renovadas. É verdade, eu imagino que deve ser gratificante mesmo, tanto para vocês que veem o resultado desse trabalho e para as pessoas que vão visitar, porque, como você falou, às vezes a pessoa não tem nada, né, não tem dinheiro, né, em espécie para doar, mas leva lá uma cesta básica, ou às vezes uma fruta, alguma coisa que para aquele idoso que está lá, às vezes não tem um familiar perto e tal, ele se sinta também acolhido, se sinta cuidado, né? Só isso de conversar, eu acho que com já certeza, é bacana. Né? Eu tenho certeza que essa conversa para eles vale muito mais do que qualquer coisa, né? Porque eles ficam lá, a maioria do tempo, de certa forma, ociosos, né? Eles têm atividades, têm fisioterapia, mas a gente consegue completar todas as horas do dia, né? Então, eles ficam lá e nada melhor que uma boa conversa. E vocês estão conseguindo manter esses profissionais lá hoje, como enfermeiros para cuidar, assistência médica, fisioterapeuta, mas que é necessário, né, para esses idosos? Na fisioterapia, nós temos um convênio com a União América, né? A União América faz a questão da fisioterapia, né? Esse ano ampliamos a questão da fisioterapia. Ano passado a fisioterapia era feita somente com... Aliás, 2014 vai ser ampliada. Era somente com os que estavam em condições de locomoção perfeitamente, né? Esse ano a fisioterapia vai ser feita com os acamados também, né? Pedimos essa solicitação porque eles precisam de fisioterapia respiratória, enfim, né? Para melhorar as condições mesmo na cama, né? E tem também o centro de convivência do idoso, né? Toda sexta-feira eles vão lá, os idosos que podem, claro, eles são levados para o baile, né? Tem um baile sexta-feira. Assim, para ter uma atividade. Claro, para ter também uma atividade se relacionar com outras pessoas, né? Os que podem ir vão e gostam muito, né, daquela festa. E na verdade, o que a gente vê, Antônio, é um trabalho conjunto, né? Vocês não conseguem fazer nada sozinhos, até pela precariedade, né, com que vocês assumiram o Lar dos Velhinhos, Então, tem essa necessidade de fazer todo um trabalho conjunto com a comunidade, com outras entidades sociais também. É isso mesmo. Foi um desafio, né, que resolvemos assumir. E sabíamos, claro, que ia ser difícil, né, que é difícil. mas que também sabemos de Foz é uma cidade, como todo mundo fala, é atípica, e é atípico também nisso. É, aqui convivem mais de 80 etnias, e acho que esse fato também faz com que as pessoas sejam mais solidárias, porque existem culturas que são mais, mais propensas, solidárias do que, né, as outras. É, né? Isso acaba envolvendo as outras, né? É, a comunidade chinesa, a comunidade árabe sempre está presente, fazendo eventos lá, fazendo doações, né? Então, assim, Foz é uma cidade que ajuda de fato muito. O Lar de Zelinhos nunca possui necessidade em relação a alimentos, em relação à limpeza. Nós sempre recebemos muito doações, até o ponto de repassar para outras entidades. Tá certo. Agora, para o final do ano, tem alguma programação? Vocês estão com alguma atividade especial, fazendo alguma campanha especificamente agora para essa época de Natal e então, Ano Novo? Então, nós, graças a Deus, fechamos uma parceria do Troco Solidário com, não sei se eu posso falar o nome da empresa. Claro, claro. É, com o Mufato, né? O Mufato, a partir de amanhã, começa as caixinhas ali, em todos os caixas, vai ter uma caixinha para a pessoa fazer a doação daquele troquinho, né? Em vez de levar a moedinha, deixa lá a moedinha para o Lar de Zelinhos, que vai ser, com certeza, bem utilizada aí, né? E aí, para o Natal, tem programação especial? Vocês vão... Tem vários grupos de pessoas que trabalham e já estão comprometidas em fazer essas ações lá dentro com os idosos, né? Final de semana passada, fizemos uma confraternização com os funcionários, né? Afinal de contas, eles que estão lá, claro, e que aguentam lá aquilo lá dia a dia, né? Foi bastante interessante, né? Foi bem descontraído. E pedimos aí, com certeza, para que eles venham com 2014 renovado, com as forças, né, para poder conduzir o Lar de Zelinhos. E claro, né, pelo menos a nossa promessa foi de manter os salários em dia, né? O resto eles já cumprem. E eles estão contentes com isso, né? Porque o funcionário, ele é reconhecido, e lógico, nós temos que, em se tratando ali de lidar com os seres humanos, principalmente, né, seres tão carentes de atenção, né, como são os idosos, a gente sabe que tem muito profissionalismo, mas esses funcionários têm que ser também reconhecidos. Com, né, certeza, né? Eles fazem ali um papel, quem conhece um pouquinho sabe que tem que ter muito amor, né? Eu quero aqui publicamente também agradecer lá a Mami. A Mami é a nossa guerreira, a coordenadora. Ela está lá das 8 da manhã às 10 da noite. Ela é fantástica. Ela mudou a questão de alimentos e bebidas. Ela fez uma revolução nos nossos depósitos. Ela coordena aquilo da melhor maneira possível, né? É bem conhecida, a Mami, aqui em Foz do Iguaçu, justamente por esse trabalho social que ela sempre fez com várias entidades. A gente sabe que ela, né, causou, vamos dizer assim, uma verdadeira revolução ali dentro do Lar dos Velhinhos. Nós estamos na parte administrativa, né? E ela está lá no dia a dia, né? É claro, no que a gente se envolve lá no braçal, mas ela que está na coordenação e está... De parabéns, o lar não seria, a gente não estaria como está hoje se não fosse o trabalho da Mami lá dentro. Bom, Antônio, dá pra gente então fazer assim, dizer que vocês fecham agora com essa ótima, essa excelente notícia desse repasse de quase 100% através da Secretaria de Assistência Social. Dá para dizer que vocês fecharam um ano bem, né? Encerraram com chave de ouro. Em comparação da maneira com que vocês, com tudo que o lar enfrentou durante o ano, dá para dizer que foi ainda um ano que vocês encerraram bem. Não, com certeza, né? Afinal de contas, né, acho que foi a única entidade em Foz, né, que conseguiu um aumento como esse, né? Claro que foi muitas reuniões aí, muitas conversas, né? Agradeço aqui a secretária, a Cláudia, né, por ter de fato nos ouvido e entendido que o trabalho lá é um trabalho sério, né, e que precisa ter mais qualidade. De qualidade, infelizmente, vem com dinheiro, né, então não tem o que falar, não tem o que pedir, mas de fato agradecer ao prefeito, agradecer à secretária e ano que vem a gente vai pedir mais, com certeza, não paramos por aí não. É porque 2014 muito trabalho, o trabalho continua, com, né, certeza. E com perspectiva de reforma no prédio, né, com certeza, para suprir as necessidades. Com certeza, A gente vai buscar empresas parceiras, como Itaipu, como qualquer empresa que, inclusive, quiser ajudar, né? Estamos à disposição para receber e, de fato, o nosso objetivo, fim, é, claro, aumentar a qualidade de vida daquelas pessoas que estão lá, que já estão, né, já sofreram na vida o suficiente para, pelo menos, ter um final de vida digno, né? Tem um telefone de contato para aquelas pessoas que quiserem lá visitar, para conhecer ou fazer alguma doação? Eu posso passar meu telefone, é o 9921-9125, né? O telefone do lar também, não recordo, mas é 3527, alguma coisa, mas é bem fácil. Nós temos nossa fanpage no Facebook, todas as ações a gente divulga lá, né? Então, também pode entrar em contato pelo Facebook. Afinal de contas, usar a tecnologia, né? É verdade, é verdade. Aliás, a gente lembra que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, onde nós vamos aí repassar o telefone do Clóvis para quem quiser ajudar, e também o telefone, o endereço certinho lá do Lar dos Velhinhos. Do Antônio, o telefone. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui, e fazemos voz que vocês realmente consigam, né, dar andamento a esse trabalho de maneira satisfatória para o pessoal lá do Lar dos Velhinhos. Obrigado, Cris, obrigado à imprensa também de Foz, que sempre teve parceira do nosso lado, divulgando e as nossas ações aí, né? E agradecer de fato a população, porque tem sido de grande importância a ajuda. E em 2014 estamos lá de portas abertas para receber qualquer tipo de visita, para acompanhar nosso trabalho.